paz do Senhor para todos os nossos queridos, amados ouvintes da Palavra de Deus. Por mediante esse trabalho, esse CD, eu quero cumprimentar todos os nossos queridos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Reinaldo. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25, diz que há caminho ao homem que parece perfeito, mas o fim dele são os caminhos de morte. E eu quero lhe relatar que, algum tempo atrás, estava eu entrando por esse caminho na comunidade de Vigário Geral, onde fui nascido e criado, havendo ali já ter dois irmãos meus, outra hora como traficante daquela comunidade, e três primos meus, também outra hora como traficante daquela comunidade, havendo perdido minha mãe ainda com 6 anos de idade, minha irmã agora ela pega os seus 3 irmãos mais novos para criar, e quando chega no ano de 89, lembro muito bem que eu se encontrava com 13 anos de idade, onde ali já havia também uns dos meus irmãos aqui no Morro da Vila Operária, envolvido no tráfico de droga. Me lembro que faltando 12 ou 15 dias para o final do ano de 89, esse meu irmão ele chega em Vigário Geral e ali ele me oferece ali um pacote de dinheiro sobre as minhas mãos para que eu viesse comprar roupa no final do ano. E eu me lembro muito bem que eu tomando posse desse dinheiro, me lembro muito bem que ali ele vira para mim e disse que não só tinha isso a me oferecer, e eu pergunto para ele mais o que é que ele tinha. E ao perguntar isso para o meu irmão, me lembro muito bem que ele mete a mão no bolso e ele tira um sacolé cheio de cocaína, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ali ele me oferece aquela droga. E ali eu saio para a rua para me drogar juntamente com meu irmão. E ali eu me lembro muito bem que eu passo 2 dias, passo 3 dias e 2 noites drogado na rua com meu irmão. E a Bíblia diz no livro de Mateus que existe somente 2 caminhos, que um é o largo que conduz à perdição, o outro é o caminho da porta estreita que conduz à salvação da vida eterna em Cristo Jesus. E eu me lembro muito bem que ainda eu estava adentrando por esse caminho dessa porta larga, a qual o seu caminho é espaçoso. Lembro muito bem que após ao 3º dia drogado com meu irmão na rua, volto eu para casa, como diz agora a palavra do filho pródigo, onde diz no livro de Lucas capítulo 15, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E chegando sobre a minha casa, eu disse para minha irmã para que ela viesse me dar ali meus pertences, que eu estava abandonando a minha residência naquele momento. E minha irmã preocupada, que já criara 3 irmãos e trabalhava em 2 empregos para tentar dar o de melhor para os seus irmãos, vendo agora o seu plano sendo frustrado. É o que a palavra de Deus verdadeiramente nos diz, que se o Senhor Jesus ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E se ele também não edificar a casa, em vão também trabalhos que a edifica. Queridos, amados, ouvindo a palavra de Deus, lembro muito bem também que naquele momento eu pego todos os meus pertences, os meus pertences que me pertencia sobre a casa da minha irmã, e eu deixo agora a casa da minha irmã e ela preocupada, me perguntando para onde eu ia ir, e eu dizendo que eu ia para a residência dos meus pais, e ela dizendo naquele momento que meu pai já não residia mais naquela casa, porque já havia arrumado uma outra companheira, mas sim ali estava o meu outro irmão, que também era o 3º, que também já estava se envolvendo no tráfico de droga, ali desempregado, com a sua esposa, com 3 filhos. Lembro muito bem que quando eu chego sobre a casa que era do meu pai, e ali eu habitando sobre aquela residência ali, lembro-me muito bem que entra o ano de 90, e ao adentrar no ano de 90, lembro-me como se fosse hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me lembro que eu andava para um lado e andava para outro, porque já era viciado, já era dependente químico, e estava, então tinha que arrumar um meio para sustentar o meu vício, para poder sustentar o meu alimento, para poder me vestir. Lembro muito bem que o mais alguns comparsas. No meio do ano de 90, eu começo a frequentar agora o Alto Sumaré, eu começo a frequentar o Baixo Sumaré, a Vieira Solta de Copacabana, Senhora de Copacabana, e começo agora a praticar o furto 155 do Código Penal da Lei Brasileira. E quando eu praticava esses furtos, o meu objetivo era direto a Boca de Fumo em Vigário Geral, aonde eu adentrava e já chegava no movimento, fazia aquela transação, a metade do furto convertida em dinheiro e a outra metade convertida em cocaína. E, queridos, eu lembro também ainda muito bem que quando chegou um período da minha vida, eu estava tão dependente químico, eu estava tão viciado, que o dinheiro que era para se alimentar, o dinheiro que era para se vestir, louvado seja o nome do Senhor, eu converti esse mesmo dinheiro ainda em droga, para me drogar cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Lembro que também, ao decorrer dessa caminhada da minha história, da minha vida, eu lembro ainda que ali chegando dentro daquela comunidade, após várias transações, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com os bens ali que era furtado, em que eu furtava, ali os traficantes me observavam, até mesmo através dos meus primos, através do meu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e chegaram a dizer para mim que eu era valente. Mas eu quero relembrar, eu quero lhe dizer, queridos amados irmãos, que valente é só um, aquele que foi crucificado sobre a cruz do Calvário, foi morto no Golgotá, e ainda antes de ser morto, ele disse para os soldados, que dizendo que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembro eu muito bem que, passando esse período da minha vida, eu recebo a primeira patência do tráfico de droga para ser oleiro. E oleiro hoje, me lembro muito bem que hoje dá o bugo de fogueteiro, e ali eu cortava o fogo dos 12 por um, ali numa determinada entrada principal daquela comunidade de Vigário Geral. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali eu recebia R$300 toda sexta-feira, e meu turno era de 7 da noite às 7 da manhã. Lembro muito bem que ali, ao tomando posse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dessa patência, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembro agora que passa o ano de 90, chega o ano de 91, e ali eu contemplo a primeira matança, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali entre os próprios traficantes, em que outra hora se dizia ser comparsa, mas comparsa entre aspas. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali um dos gerentes, comparsa do falecido Flávio Negão, falecido Ulisses, ali foi morto ali, um dos seus gerentes, dentro daquela comunidade de Vigário Geral. Então gera agora uma rebelião, gera agora um conflito entre os próprios traficantes, aonde o falecido Flávio Negão, aonde o falecido Ulisses e outros comparsas seus, tira a sua quadrilha de dentro de Vigário Geral, vai para a Jardim América, aonde hoje que eu, pela misericórdia de Deus, moro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembro muito bem que quando passa o ano todo, ali do ano de 91, chega fevereiro de 92, carnaval, aquela quadrilha desse traficante, ali para mais de 300 homens, ali invade Vigário Geral, com colete da Civil, boné da Nacional, ali com altamente armamentos pesados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu me deparando ali com um dos traficantes, por nome Adams Ferreira. Lembro muito bem que ao me deparar com ele, ele dizia que Mudim está tudo tranquilo, mandava que eu fosse lá para frente. E ao caminhar de frente aquela comunidade, ao objetivo, ali ao centro, ali da Boca de Fumo, lembro muito bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ali eu me deparava com o falecido Luiz, e ao me deparar com ele, louvado seja Deus, e ele dizia para mim, e ali para mim, que eu fosse para a casa dele, e me dava a chave da casa dele. Queridos, mas eu quero também ali dizer, na noite desse dia, nesse momento, nesta hora, meus amados queridos irmãos, a minha alma estava em pranto, estava em angústia, estava em agonia, ainda que eu não conhecia a palavra, mas a minha alma, ela se encontrava no livro de Salmo, de número 70, aonde o Senhor ali, aonde o salmista Davi diz: Senhor, apressa-te, porque a minha alma, ela anseia por ti, labadacana que rebassai. Ai, na sebe, necano, bástia. Espírito de Deus, remantuia lembrar da candavá. Querido, mas eu quero louvar e bendizer o nome do Senhor, porque ali havia minha irmã paternal, havia minha mãe de criação, havia minha irmã de criação, que buscava ali ao Deus do céu, intercedia ali pela minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É como nosso irmão Tiago diz, Tiago capítulo 2, que a oração do justo, ela pode muitos em seus efeitos, e quantos livramentos ali naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu estava obtendo da parte de Deus, não porque eu era um homem valente, não, porque ali verdadeiramente Deus ouvia o clamor, a oração da tua serva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória, glória. Querido, eu lembro também ainda muito bem que ali Deus me dá esse grande livramento. Chega na manhã do outro dia, depois daquele conflito ali, um traficante falecido nisso me chama e dizia para mim assim, que agora eu ia ser oleiro dele e que eu ia receber R$500 toda sexta-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu continuaria a permanecer ali como oleiro naquela comunidade, só que agora da quadrilha dele. Lembro muito bem que quando chega para o final do ano de 92, agora, entre o meiado do ano e o final do ano de 92, estava eu largando de turno, aonde um dos soldados, no falecido Flamengão, ali me perguntando: e aí, fé em Deus, você já está largando? E eu dizendo: estou largando seu turno. Ali ele mandava que eu plantasse mais um pouco, porque os traficantes estavam saindo naquele momento com um comboio de dentro da favela para fazer um assalto ao Banco do Brasil, no centro de Duque de Caxias. E ali eu possuí nas duas pistolas daquele soldado. Lembro-me como se fosse hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele momento, eu me lembro muito bem que ali eles disseram que quando saíram do banco, veio o 15º e fuzilaram. E ali então o 15º fica para trás, bate o fio para 59, a 59 civil, no centro de Duque de Caxias. Desce, os traficantes também fuzila a 59, ali bate o fio para o centro da cidade. E ali em Vigário Geral, ao entrar em Vigário Geral, aquele comboio de traficante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lembro-me como se fosse hoje, escutava o barulho do helicóptero, ali do Águia Dourada, da Polícia Civil, da entorpecente da Polícia. Lembro-me muito bem que naquele momento, o traficante mandando se invadir, e eu num ato de valentia, dizendo que não ia abandonar ele, pegava o pente e fuzil dele, AK-47 de 90 tiros, e preenchia cada vez mais, e já dava o outro de subexcelência cheio na mão dele, e ele trocando tiro com os policiais. E ali ele fuzila a asa do helicóptero, o helicóptero posa no fuzileiro naval, ali atrás, sitiado atrás da favela de Vigário Geral. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória, glória. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Remantur, remantar, revastar. Ah, Senhor da glória, lembro muito bem de quando os policiais se invadem daquela comunidade ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali aquele traficante me chama, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ali eu recebo a terceira patência. E na terceira patência, não somente agora eu deveria de ser oleiro daquela comunidade e oleiro dele, mas também agora como possuía o fogo de uma pistola para dar segurança a ele e me dar segurança também, agora eu era oleiro e segurança ali do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Lembro-me muito bem ainda, queridos amados ouvintes da palavra de Deus, que naquele momento ali, ao tomar posse da terceira patência, naquela comunidade ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ao tomando posse da terceira patência, lembro-me como se fosse hoje, passa o ano de 92 agora, chega o ano de 93, o ano em que Deus cumpriu uma grande promessa dele, dentro daquela comunidade de Vigário Geral. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Deus ali alertava ali aos teus filhos e às tuas filhas para pronunciar a sua palavra dentro daquela comunidade, porque haveria de acontecer um derramamento de sangue no ano de 93 de Vigário Geral, aonde ali Vigário Geral muitos se davam em casamento, muitos se davam em glutanaria, em bebetice, em prostituição, mas não davam ouvido à palavra de Deus. Me lembro agora que quando chega mais ou menos ali uma semana antes do dia 29 de agosto de 1993, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os comboios de traficante dão uma batida ali em Jardim América, mata 4 policial, e quando chega agora no dia 28, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de agosto de 93, morre mais 4 policial na toca de tiro na Praça Catolé do Rocha em Vigário Geral, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde repercutiu em um país inteiro, no mundo inteiro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembro muito bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chega agora dia 29 de agosto de 1993, aonde Deus vai cumprir a tua promessa, e ali 10 horas da noite em ponto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali aonde estava acabando o baile, entre os policiais civis, gera a primeira troca de tiro dentro da comunidade, do dia 29, depois da primeira troca de tiro, quando dá 11 horas 11 e meia da noite, chega a notícia dentro da comunidade, que tem uns homens tudo de preto, em acusado ao lado de fora da praça, ao lado de fora de Vigário Geral, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ali os traficantes ali armando a sua quadrilha ao lado de dentro de Vigário Geral, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando os policiais adentram dentro da comunidade de Vigário Geral, ali meia noite em ponto, gera a segunda troca de tiro, e na segunda troca de tiro, eu com a pistola depois de soltar o fogo e dois carregadores, eu troco tiro com os policiais, recebo uma bala na minha canela direita de raspão, corro para o interior da favela, aonde eu deveria dar segurança ao dono, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e após de dar segurança a ele, após ele ter se invadido, eu me invado junto com ele ali para dentro do balão, rente ali, a guarita do fuzileiro naval, ali que tem atrás de Vigário Geral, ali grande foi a promessa de Deus, o livramento de Deus, remando a rama da cai. Ai, devastuia vácia, oh Espírito de Deus, santo, santo, santo, santo é a sua Deus, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, naquele momento ali, amados, se encontrávamos ali, assustado, acuado, porque muita troca de tiro dentro daquela comunidade, granada M14, AM16, impacto som e luz sendo disparada dentro da comunidade. Lembro muito bem que quando passa ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com a troca de tiro, 4:30 da madrugada, 5 horas da madrugada, ali nos próprios traficantes, vai contar agora os corpos daquelas pessoas que foram vítimas, ali louvado seja o nome do Senhor Jesus, 21 vidas inocente dentro daquela comunidade. Lembro-me como se fosse hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que naquele momento, louvado seja o Pai, louvado seja o Filho e ao Espírito Santo de Deus, que naquele momento ali, glória, louvado seja ao nome do Senhor, aleluia, glória, glória, glória. E Deus ali dá um grande livramento, dá um grande livramento a muita gente naquela comunidade, e a palavra do Senhor sendo pregada. E eu me lembro que meu coração ainda endurecido, minha mãe de criação falando, a minha irmã paternal falando, ali meus parentes falando. Chegou um período que até os pessoal daquela comunidade achou que não tinha mais solução, achou que não tinha mais jeito para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que digam que pau que nasce torto morre torto, que não se endireita, eu quero lhe dizer, amigo ouvinte, que Jesus é o carpinteiro, e como carpinteiro ele conserta tudo quanto é tipo de madeira torta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Pai. Aleluia. Querido, naquele momento ali, passa o ano, me lembro que passa ali o dia 29 de agosto, o dia da tragédia, chega no dia 5 de setembro de 93, ainda uma semana depois, ali estava eu, passando ali pelo quintal da dona Marlene, a mãe do falecido Ulisses, e ali passando com o fuzil dele para guardar o fuzil dele no banheiro falso, para guardar a pistola que eu possuía, para guardar o fogo da qual eu possuía, porque já era 7:07 da manhã, se acabara meu turno então, louvado seja Deus, e eu dou bom dia a ela, e na minha saída, quando eu boto o pé no portão, me lembro-me como se fosse hoje, eu recebo um tapa por dentro do pé do pescoço, e eu saio catando o cavaco para trás, e eu tento parar para ver quem é, mas eu não consigo ver, porque quando eu tenho controle do meu corpo, quando eu firmo os pés no chão, eu já recebo um acabado de fuzil no peito, e ali tem um poço de 3 anel que nunca dava água, mas na manhã do dia 5 de setembro de 93, aquele poço estava transbordando d'água, porque já era plano de Deus, já era mover de Deus. Querido, quando Deus entra na batalha, quando Deus entra na peleja, algo tem que acontecer, algo tem que acontecer. Naquele momento, amados queridos, lembro muito bem que ao receber uma acabada de fuzil nos peitos, eu caio com a cara virada para o poço de 3 anel que estava transbordando e jorrando d'água. E ali um dos policiais só tem um trabalho de me empurrar para dentro do poço e me segurar pelas pernas. E ali eu bebendo água dentro daquele poço, muita água. E quando o policial me levantava e que eu conseguia ver quem era que me segurava, era o policial Rambo, braço direito do delegado Hélio Vigne, na década de 90, delegado da Polícia Civil da Entorpecente. Ao lado do Hélio Vigne estava Hélio Luz, delegado da Polícia Civil ainda, delegado da Polinte, na década de 93, louvado seja o nome do Senhor, na década de 90, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lembro muito bem que atrás desses policiais está a Kate Marrone com mais ou menos 70 ou 50 policial gritando, mata ele. E o policial me perguntando, cadê fulano, cadê Beltrano, cadê Ciclano? E eu dizia, eu não sei, eu não conheço. Eu clamando por tudo quanto é Deus. Ali aquela mulher, dona Marlene, e ali também o seu filho e a sua nora, pedindo também, pelo amor de Deus, para aqueles homens não fazerem isso com a minha vida. Mas ali eles queriam somente um objetivo. A intenção deles era somente um alvo, era somente um objetivo. Queridos, eu lembro-me ainda muito bem que aquele policial me folga no poço pela segunda vez, e ele quando me levantava, ali os policiais me davam acabado de fuzil na cabeça, e o sangue jorrando pela boca, jorrando pelo nariz, jorrando pelo ouvido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E naquele momento ali, eu já com o corpo fraco, ali louvado seja o nome do Senhor Jesus, com o corpo debilitado, ali sentindo falta de ar, eles me deixam caído no chão e perguntam ali a nora da dona Marlene se tinha um saco plástico, e agora eles vieram fazer o submarino com a minha vida. Aleluia. E eu tomando posse do saco plástico, querido, para você que não sabe o que é submarino, é um saco plástico que colocam dentro da sua, ali a sua cabeça dentro do saco plástico, e amarra sentido o seu pescoço e lhe deixam cair no chão. Querido, quando eu respirava, soltava a respiração, ocorria tudo ótimo, mas quando eu voltava a respiração, o saco plástico colava na minha lábia, colava na minha narina, e eu tentava me conter ali sentindo falta de ar, mas ninguém consegue, ser humano nenhum com vida aqui na terra consegue. Lembro-me muito bem que o policial dizia, tu vai falar, tu bate com a palma da mão no chão, e eu batia com a palma da mão no chão, e ele tirava o saco plástico para me falar, e eu falava, eu não sei, pelo amor de Deus, não faz isso. E eu me lembro que eles colocando o saco plástico pela segunda vez, ali a minha boca começa a espumar, meus olhos começam a virar, a ficar todo branco, meu corpo começa a ficar todo no tremo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu me lembro ainda que tinha chegado uma notícia naquele momento que eu estava sendo torturado, que foram falar com a minha mãe de criação, que foram falar com meu parente, mas eu estou pensando que alguém vai vir a fazer pedido, mas não, ali louvado seja o nome do Senhor Jesus, a minha mãe, as minhas irmãs de criação dobraram o seu joelho. É como diz lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim, responder-se-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firme a conta não sabe. Aleluia, glória, remanturevas que remandar. Aleluia, diz Senhor, Aleluia. A Bíblia diz no livro de Mateus que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Aleluia. E ali então meus parentes de criação, e meus parentes paternal, e até os pés da cruz, e até o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, e o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, porque só Ele era capaz, e é capaz, e é digno de toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor, no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembro-me muito bem que naquele momento ali, que eu estava sendo torturado por aqueles policiais, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em que na segunda vez, eles colocaram o saco plástico na minha boca, e ao meu corpo ficar todo trêmulo, ou a bola dos meus olhos ficar todo branca, virada, e minha boca começar a espumar, eu fico duro, estirado no chão. Eu tentava se mexer, não conseguia. Eu tentava abrir os olhos, não conseguia. Mas tem uma coisa, Deus deixou a minha audição lúcida naquele momento, para mim poder contemplar a sua soberania, a sua majestade, pela audição. Porque diz a Bíblia que quem tem ouvido ouça o que o Espírito remantura e basta, diz a igreja. E naquele momento eu ouvi os policiais onde plena contenda, um com o outro dizendo: matamos ele, não era para ter matado. Ele ia entregar o que sabia, e num raio de tiro de flecha de 50 metros, eles deixaram meu corpo. E quando deixaram meu corpo, nesse período de distância, ali Deus, eu creio que Deus ouve a oração dos teus santos, e ali um anjo desce. E quando o anjo desce naquele momento, eu consigo obter uma força que hoje eu sei que vem do alto, que hoje eu sei que vem do trono de Deus. E naquele momento, ao me virar para frente, eu vejo os policiais do outro lado da cerca, daquela casa, na rua principal. Eu saio correndo para o matagal. Isso é poder de Deus, isso é livramento de Deus, isso é para você que não crê, passa a crer nas promessas de Deus. Remantai, ai, revastu, remanto, remanto. Aleluia. Querido, naquele momento ali, amados, eu contemplei a glória de Deus pela audição. E ao chegar por trás, correndo pelo matagal, ao chegar por detrás do brisolão do colégio, naquela comunidade ali, as crianças me cercam, o morcegão da DR é parça. Depois de um período, os policiais se invadem a favela, e aos policiais, ao se invadir a favela, esse traficante, que era um dos donos, que era um dos cabeças, outra hora do Comando Vermelho, hoje já falecido, é como diz a palavra de Deus, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse homem agora manda me chamar. E no período que ele manda me chamar, no momento, ele diz assim: a minha mãe, meu irmão e a minha mulher viu que você passou e não pode fazer nada, mas eu posso. E naquele momento eu estou prestes a receber a gerência daquela comunidade. Lembro muito bem que ele me leva no interior da comunidade, e ali ele me dá um barraco, e naquele barraco tinha tudo que não prestava. E ele disse que a partir daquele momento eu ia gerenciar aquela comunidade. Querido, lembro-me muito bem que eu, tomando posse dessa quarta patência, ali eu gerenciar aquela comunidade. Lembro-me muito bem que depois de um ano de gerenciar aquela comunidade, ali os policiais vêm de vez e sentia dentro daquela comunidade, arma, levantam um acampamento, e ali os traficantes que eram pedidos tiveram que se invadir, e aqueles que já tinham o seu nome defamado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles queriam chegar até esses traficantes, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali me lembro que eu tive que me invadir daquela favela, e ao me invadir daquela favela, eu fui para a residência, outra hora que era dos meus padrinhos, dentro daquela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali na região dos lagos, Iguaba Grande, aonde fica sitiado, ali em São Vicente de Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lembro-me muito bem, amados irmãos, amado ouvinte da palavra de Deus, que naquele momento ali a minha alma estava plana, estava em angústia, tentando preencher um vazio dentro do meu ser que nada material poderia preencher. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro muito bem ainda, queridos, que naquele momento ali, eu volto de viagem, E ao voltar de viagem pela segunda vez, eu me lembro que eu desço ali na rodoviária Novo Rio e atravesso para ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu fico pensando, pensativo. Então pego o ônibus 342, sentido Jardim América, e a minha intenção outra hora era para ir para casa do meu irmão, que não tinha envolvimento com tráfico nenhum, mas que hoje também já é falecido, porque foi pego com outro irmão meu, que era traficante, morreu como queima de arquivo. Lamento ter que dizer que foram três irmãos meus que perdi no tráfico de droga. Amados, queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nenhum dos três podemos enterrar, e nem tampouco encontrar, ou até mesmo meu corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É como diz Salomão, eu já disse e volto a repetir, Provérbios capítulo 16, versículo 25, há caminho que ao homem parece perfeito, mas o final dele conduz à morte. Aleluia. Querido, quando chega na altura, ali o ônibus, quando chega na altura da divisa de Benfica com São Cristóvão, lembro-me como se fosse hoje. Ali eu levanto dentro daquele ônibus, aperto a cigarra, não pergunto nada do motorista. O motorista diz para mim assim: olha, divisa com São Cristóvão, com Benfica, louvado seja o nome do Senhor Jesus, São Cristóvão é aqui. E ali eu desço, atravesso a passarela. Quando eu venho pegado, me perceber, eu já estou dentro da comunidade do Parque Arará, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que também é Comando Vermelho, mas eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Deus hoje me tirou de um comando e me pertence a todos os comandos. Eu pertenço ao Comando Vermelho ainda, porque a sigla dele para mim é Cristo Vive. Eu também pertenço ao Terceiro Comando, porque o Terceiro Comando se refere a número 3 e quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Eu também pertenço ao ADA, porque eu sirvo verdadeiro amigo, Remantar é Bástia, que é Cristo Jesus, o Nazareno. Aleluia! Querido, lembro muito bem que Deus, ele começa agora a me dar livramento, mas deixar marca sobre meu corpo. Me lembro que quando eu senti ali dentro do Parque Arará, e ali um dos donos, outra hora ali, que hoje também já é aparecido, ele me perguntara de onde eu era, eu dizia para aquele homem que eu era de Vigário Geral, e ali ele já me dava um direito naquela comunidade, e ali eu passava a ser a segurança dele, e ali eu passava a conhecer outros traficantes de alta periculosidade para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu me lembro que eu conheci uma jovem, e essa jovem, ela me deu uma planta de um assalto a uma joalharia lá em Botafogo. Lembro-me muito bem que então ela ficou ali observando aquela joalharia ali durante um mês, e depois de um mês ela veio com 7 plantas naquela joalharia, 7 nomes, 7 pessoas. E ali era 2 seguranças, era 1 gerente e 4 vendedores naquela joalharia. E rapidamente eu vou até o gerente geral das armas do Parque Arará e falo com aquele Beltrano ali que tinha um assalto para nós fazer. E esse assalto era muito dinheiro, era muita joia, era muita prata, era muito dólar. E eles disseram comigo: pato rouco, o que está faltando? E eu dizia para aquele homem que está faltando 3 coisas: eu não tinha armamento para colocar no assalto, eu não tinha homens também, uma quadrilha formada para ir para o assalto, eu não tinha também quem podia eu enviar para o asfalto e ali roubar carro, para colocar carro roubado no assalto, para que nós pudéssemos fazer esse grande assalto. E no meu coração, o objetivo da minha mente, do meu coração, era que esse seria o último assalto da minha vida. E verdadeiramente, querido ouvinte, eu quero te dizer que foi, ainda que não concluí ele, mas ele já era plano de Deus, já era da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, lembro-me muito bem também ainda, que ali vai passando os dias, e ali um dos gerentes gerais das armas do Parque Arará disse para mim: pato rouco, você vai como cabeça. E eu dizia para aquele homem: tudo bem, eu vou. E ele disse que ia fornecer os armamentos, os homens, o carro, e botou até um Fusca limpo 95 ali para passar para os traficantes que era pinchado, no caso se tivesse algum bloqueio policial, os armamentos pesados. Lembro-me muito bem que já tinha uma bereta, uma pistola 40 milímetros sob meu poder de fogo, sob as minhas mãos. E ali ele disse que Eu tinha que marcar então a data do assalto. E ali eu estava vendo com aquela menina que dava a planta, que dera a planta para nós do assalto. E ali ela disse que o melhor dia seria uma quinta-feira. Lembro-me como se fosse hoje, no dia 22 de março de 1995, quinta-feira, 7 horas da manhã. Os traficantes já estavam todos fortemente armados ali no lago do Parque Arará, ali louvado seja o nome do Senhor Jesus em Benfica. E quando me aproximo diante das traficantes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali eu vejo o escudo de fuzil de 12, até 12 caçandóide tinha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu somente com uma pistola, somente com um carregador, eu dizia que não ia. Aqueles traficantes me abordaram e me perguntavam o que está acontecendo, Pato Rou, por que você não vai, você tem que ir, você é um dos cabeças do assalto. E eu dizia, tudo bem, eu vou, mas se arrumar munição para mim, ou de 40 ou de 9, para me preencher no mínimo um pente de subsistência, no máximo 2 pentes de subsistência, porque somente com pente, caso de furão, bloqueio policial, eu não vou fazer pente, eu não vou fazer frente com um pente somente 16 tiros. Querido, e ali começa aquele alvoroço ali entre os traficantes, e corre para lá e corre para cá, e ninguém tinha munição, nem de 9, nem de 40 milímetros, que calça. Lembro muito bem que eu pego agora um carro, uma Paraty, um carro roubado, um vulgo de nome no mundo do tráfico de drogas, se chama Cabra. E ali pego aquele carro, falo com os traficantes para me dar meia hora, eles me dão meia hora, vou até o Morro da Mangueira, do Parque Arará até o Morro da Mangueira, 5 quilômetros. E ali encosto o carro ali, entro no hospital do Barata Ribeiro, no pé do Morro da Mangueira, entro aqui bom, desço do carro, passo pelo Olaria, ao passar pelo Olaria, que é a primeira entrada, entro no buraco quente, que é a segunda entrada, e eu subi ali no buraco quente, 300 metros de rua, e quando chego lá em cima do movimento, já não tem movimento nenhum, não vejo ninguém, já cria uma frustração na minha mente, no meu coração, e eu desço na metade do morro, e quando chego na metade do morro, eu entro num beco que fica do lado esquerdo de quem sobe o morro, aonde do lado tem uma creche que as dona Era, dona Zica e dona Neuza, e eu adentrar por esse beco e a sua multidão de trabalhador, e no meio da multidão de trabalhador eu me lembro-me como se fosse hoje, de um jovem que descia apontando seu dedo para minha face dizendo que rabastura ele basta, que Jesus me amava e que grande seria a obra que ele faria sobre a minha vida. Queridos, naquele momento ali eu adentro, pelo aquele morro, pelo aquele beco, mas não dei ouvido essa palavra, porque Isaías 59, versículo 1, versículo 2, diz ali: eis que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Querido, ali a minha iniquidade não deixava verdadeiramente eu dar ouvido à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Querido, me lembro muito bem que ao sair daquele beco, eu saio ali no chalé do lado do Olaria, ali no Morro da Mangueira. Ao sair no chalé, eu saio no posto policial. Aí saio no posto policial, eu saio no Três Tombos, lá em cima já, onde acabou o morro. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu saio no Três Tombos, onde acaba o morro, eu me bato de frente com o Beato Salu, um dos donos ali daquela comunidade ali, outra hora, hoje também já morto, falecido. Lembro muito bem que estava com ele 15 para 17 homens, altamente armados, onde já começaram a destravar os seus fuzil, as suas armas, a apontar de encontro à minha vida e dizer para mim: Pato Rouco, não adianta, já era, vai cair. E eu dizendo: tem que ter uma conversa, tem que ter uma ideia. E ele: não adianta, nem se aproxima, não tem ideia, agora é a gente. Eu fiquei sabendo que de um lado quem falha é nós, do outro lado quem falha é a gente. Mas eu quero te dizer, querido, nem a nós e nem a gente, é Deus na terra, é Deus que comanda, é Deus que governa, é Deus, querido. A Bíblia diz que sem Ele nada podes fazer, nada podes fazer. Verdadeiramente sem o Senhor, sem a graça dEle sobre a nossa vida, nada nós podemos fazer. Querido, meus parentes, depois de assassina, já estava 2 anos sem me ver, somente recebendo notícia minha, dentro de Vigário Geral, que Mudim foi morto em tal lugar, Mudim foi morto em tal lugar, e nunca era morto, mas agora no dia 22 de março do ano de 1995, eu estou prestes a receber uma rajada de fuzil, juntamente com pistola, lá no cima, no alto do Morro da Mangueira, verdadeiramente, nesse momento, agora estou prestes a ter a minha vida ceifada, mutilada, aniquilada pela mão do homem. Amados, eu quero te dizer nesse momento, querido, não importa que caminho nesse momento você está navegando, mas pare um momento agora e reflite. Para e reflete agora na palavra de Deus. Para dar ouvido agora. Provérbio agora diz, Eclesiastes, livro de Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e o Senhor diga: apartai de mim, maldito, que eu não tenho se contentado com vós. Eu não queria parar para ouvir. Efésios também diz agora: filho, honra pai e mãe, para que teu dia de vida se prolongue na face da terra. Eu também não queria honrar os meus pais. No livro de Zacarias diz assim agora: não é por força nem por violência, mas é pelo poder de Deus. Querido, para dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Ainda que não seja por força nem por violência, mas venha a ser pelo poder de Deus. Eu quero dizer que o poder de Deus, ele quebra o homem para refazer de novo. O poder de Deus joga o homem atrás do cárcere. O poder de Deus coloca o homem no leito de dor. E agora o poder de Deus está prestes a descer sobre a minha vida, só que de forma diferente, através da mão do homem. Querido, ou aquele traficante falar comigo, que não tinha conversa, que não tinha ideia. Querido, eu me lembro muito bem que eu me aproximava dele, e eu me aproximando dele, um dos soldados dele mete a mão na pistola, vem de encontro a minha vida, bota na minha testa. E eu paro, fecho o olho, e o homem diz assim: rapaz, o homem não mandou tu parar. E eu com o olho fechado agora passava cenas na minha mente do que minha mãe de criação, do que a minha irmã paternal que me criou, os meus parentes, as minhas irmãs de criação diziam para mim, pregava o evangelho, a minha irmã paternal, que já está mais de 12 anos na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu não ouvia. Lembro muito bem que naquele momento também eu escuto uma voz que dizia: leva um contigo. E eu agredi aquele homem, aquela arma, segurava aquela arma com a minha mão esquerda, e na minha mão esquerda aquele homem tentando disparar tiro não conseguia, porque eu travava aquela pistola com a mão direita, eu revidava, dava o soco. Então surgiu uma luta corporal, os outros traficantes com o passo daquele outro traficante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dizendo: larga ele que a gente vai massacrar ele, vamos pegar ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu escuto o primeiro tiro, pá, e no primeiro tiro, ali quando eu sinto algo quente jogando pelo meu braço, pelo meu antebraço esquerdo, pingando pelos meus cotovelos, ali que eu vou olhar, eu vejo ali a minha mão toda ensanguentada, o sangue pingando pelo cotovelo, eu me desespero, eu agarro aquela arma, aquela pistola com as duas mãos. E ao agarrar aquela arma, eu consigo dominar aquela arma. E ao dominar aquela arma, eu disparo no círculo daquela vida. E remantar e revastar. Aquela vida vai ao chão. E ao aquela vida ir ao chão, eu fico em campo aberto. Ao ficar em campo aberto, eu começo a receber tiro de fuzil sobre a minha vida. Oh, remantu remanaraba da caia. Deus da minha alma. Aleluia. Queridos, no segundo tiro que eu recebo de fuzil, bate no meu fêmur esquerdo. E ao segundo tiro bater no fêmur esquerdo, bate e explode. Sai um palmo de osso para fora. Cria uma cratera no meu fêmur. Eu caio 2 metros de distância. E eu tento me levantar, não consigo. Daí então eu olho para o meu lado esquerdo para ver o que, que há comigo. Quando eu olho, então, um palmo de osso para fora, os tutanos, calo osso saindo de dentro do osso, somente nessa cena, queridos, ali quase eu desfaleço, quase eu morro somente nessa cena. Lê muito bem, eu me desespero e com o segundo tiro eu percebo que da cintura para baixo eu estou paralítico. Então coloco as duas palmas da mão no chão para tentar dar impulso para se levantar. E quando eu dou o primeiro impulso, a cabeça levanta, a cabeça ao levantar, eu recebo o remanto, remantar a vasca. O terceiro tiro pega na cabeça, o cérebro sai para fora, ali os olhos esbugalham para fora. Eu entro na ânsia da morte agora. E na ânsia da morte, eu tentava respirar e não conseguia. Era como se eu tentava respirar e soltar a respiração ao mesmo tempo, também não conseguia. O cérebro, massa cefálica para fora, os olhos esbugalhados para fora, sangue jogando pelo nariz, sangue jogando pelo ouvido. E quando eu soltava a respiração, saía aquela placa de sangue. E os traficantes tudo em volta, rindo ali. E eu me lembro que eu recebi o quarto tiro que pegava no pescoço. E no quarto tiro que pegava no pescoço de pistola. Eu me lembro agora que eu sou perto a receber o quinto tiro de fuzil que pega na clavícula. Adentra dentro do tórax e ao adentrar dentro do tórax já, a bala explode dentro do tórax. A 3 centímetros do coração e 7 para a minha vida. Acabou o homem valente. Diz ali um dos traficantes, hoje conhecido como irmão Armando, para a glória e a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz ele que os traficantes pegaram o meu corpo e jogaram daquela pedreira que tem atrás do Morro da Mangueira, aonde que fica lá no lago, já saindo no lago da Cancela em São Cristóvão, ali no pé do batalhão da PE, do fuzileiro naval, aonde lá embaixo tem um campão de barro, e ali tem umas caçambas de lixo da coluna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz ele que jogaram meu corpo daquela altura, mais ou menos de 80 metros, passei média de altura, e ao meu corpo, ao cair dentro daquela lata do lixo, eu sinto agora, após ser morto, o meu espírito abandonar agora o meu corpo, e quando meu espírito abandona o meu corpo, eu sinto o chão se abrir, e eu começo a descer para um lugar, para um precipício, um lugar de treva, escuridão, ou seja, o princípio das dores. E ali eu começo ali a ficar desesperado, meu espírito, porque eu queria chegar num lugar sólido e não alcançava. E de repente eu chego num lugar que parecia ser o fim, mas ainda não era o fim. Eu contemplo uma labareda de fogo vermelho vivo, eu contemplo o vulto preto, eu escuto o rugir de dente, mas também, querido, eu quero lhe dizer que eu via a glória de Deus, semelhante ao sol de meu dia, que descia sobre as trevas, sobre os precipícios, e que resplandecia todas as trevas, e no meio daquela glória, descia para mim umas vestes brancas, o anjo do Senhor, e eu ouvi a voz dele dizendo: homem, olha para onde a tua desobediência, e remanter e vastar lá da cai, ai, chama da candaraba da casa, ai, debaducando o basque, oh, e manter da casa. Aquele anjo do Senhor dizia: homem, olha para onde a tua desobediência estava te levando. Aquela glória, aquela luz resplandecente, semelhante ao sol de meu dia de 40 graus, no meio daquele anjo resplandecente, tremendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, me tomava, e eu ia subindo com ele. Eu percebia que eu varava o primeiro céu, varava o segundo céu, chegava na ponte do terceiro céu. Eu via os pés do Cordeiro Santo de Deus, eu via dois arcanjos na entrada, eu batia de frente com o anjo e serafim, aonde todos diziam: santo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E logo após ele dizia: olha o milagre de Deus na tua vida, olha o milagre de Deus na tua vida, olha o milagre de Deus na tua vida. Querido, quando eu olhava para baixo em espírito, eu vi o meu corpo já deitado na pedra do IML, mas eu não sabia não, queridos. Para mim o meu corpo estava num lugar semelhante a uma mesa, mas o meu corpo já estava na pedra do Instituto Médico Legal, 4 dias morto, em decomposição, saindo tapuru do meu cérebro, tapuru da minha perna, tapuru da minha boca, saindo bichos do meu ouvido, do meu nariz, toda a parte do meu corpo tinha bicho. Aleluia. Lembro-me muito bem que quando os anjos do Senhor diziam: olha o milagre de Deus na tua vida, olha o milagre de Deus na tua vida, eu percebia que descia a primeira luz, o primeiro clarão, entrava no meu corpo, e ali eu não sentia nada. E ali descia o segundo clarão também, mas o terceiro era diferente. O terceiro não era como o primeiro e não era como o segundo. O terceiro era semelhante a uma trovoada. Aquilo vinha descendo muito rápido e muito forte, barulhento. E ali quando entrava no meu corpo aquele clarão, ali eu levantava na pedra do Instituto Médico Legal. E ao levantar na pedra, os médicos da autópsia levantavam e pulavam e gritavam dizendo: tira ele daqui, tira ele daqui, tira ele daqui, que ele está vivo. Tira ele daqui que está vivo. Glória. Querido, diz a Bíblia que aonde abundou o pecado, hoje superabundou a graça de Deus. Querido, aquele que tem promessa de Deus não morre antes que a promessa de Deus se cumpra. E se porventura vier descer o pó, Deus é poderoso, fiel e verdadeiro para cumprir com a sua palavra. Como diz Número: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Porventura ele falaria e não cumpriria, ou cumpriria e não faria. Foi ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que muitos dizem, amados, que não tem mais jeito para a sua vida. Ainda que muitos dizem que para você não tem mais jeito. Ainda que muitos dizem que a esperança é a última que morre, é mentira. Em Eclesiastes diz que encontra a vida a esperança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, quando eu recebi ali a devolução do Espírito de vida de volta ao meu corpo, o meu corpo sofreu um impacto, um choque. E eu entrava em cômodo, e daí então, e ao entrar em cômodo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os médicos, o da autópsia, jogavam o meu corpo na caçamba do Rebecão, e era levado para o hospital do Andaraí. E chegando no hospital do Andaraí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali eu sou logo atendido pela enfermeira Glória Meire, pelo doutor João, que hoje já não trabalha mais lá naquele hospital. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eram dois servos de Deus, porque verdadeiramente, para receber, aleluia, defunto de volta ao hospital, tem que ser servo do Senhor, para entender o plano de Deus. Porque geralmente, queridos, você se vê ali, Rebecão, adentrar no hospital para pegar defunto, não para deixar defunto. Querido, em toda a história da humanidade, nós já vimos e já ouvimos que Deus fez peixe virar transporte e corvo virar garçom. Querido, em pleno século XXI, Deus faz Rebecão agora vira ambulância para a honra e a glória do nome do Senhor Jeová. Aleluia. Oh, remanacá. Oh, Espírito de Deus. Querido, eu fico 2 meses incômodo no hospital. 2 meses incômodo no CTI. Numa sala toda escura, amarrado. 10 mãos. Da cabeça aos pés todo quebrado. Da cabeça até as pernas operadas, 23 operações no corpo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, naquele momento ali, quando eu saio de coma, eu me lembro que eu saio de coma não gritando. O meu subconsciente, ele volta onde tinha parado. E quando o meu subconsciente volta onde tinha parado, eu volto gritando: me socorre, pelo amor de Deus, eles querem me matar, eles querem me matar. Mas tudo já tinha acontecido, já tinha acontecido tudo. E aquele clarão que eu via me resgatando das trevas, eu vi agora descendo na enfermaria. A enfermaria estava tudo escura, de repente era como um refletor, puf, se acendia. E quando se acendia, anjos voando por sobre o meu leito, dizendo: calma, que tu és um menino bom e tu estás sã, quer dizer que está salvo, está curado, está lavado, está remido pelo sangue carnezinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, ali quando eu saio de cômodo, eu já saio recebendo o batismo com o Espírito Santo para a honra e a glória do Senhor. Eita glória, aleluia, eita maravilha de Deus. Querido, lembro muito bem que eu paro agora na enfermaria. E depois de parar na enfermaria, lembro que com 5 para 6 meses, eu recebo ali a visita ali dos crentes. Hoje, pastor Renato e missionária Mônica, novos convertidos, outra hora, quando começaram a fazer visita no hospital, há 9 anos e meio atrás, há 10 anos, lembro-me como se fosse hoje. Querido, naquele momento, aquele casal ali recebeu uma revelação de Deus na casa deles. E eles moram lá no pé, lá no alto do Morro Azul, no Jacaré. E ali naquele cumbica ali, 4x3, a casa deles que era. E ali com a sua filha de 9 anos para 8 anos de idade, outrora, recebeu uma revelação de Deus sobre a minha vida. E Deus mandando eles até o hospital do Andaraí, porque ali tinha um jovem ali que era traficante, e que Deus tinha um plano de Deus sobre a vida deles. Amado, naquele momento aquele casal bate ali na enfermaria 508 ali do hospital do Andaraí, no quarto andar, na ortopedia. Lembro muito bem quando aquele casal chega lá, começa a pregar a palavra de Deus para mim. Mas eu era um jovem que estava com o coração de pedra, rancoroso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero relembrar que, como diz no livro de Jeremias, querido, capítulo 20, versículo 23, porventura não sou eu, Senhor, mais forte do que uma penha, que quando bate os miúdos toda a rocha. Querido, fique tranquilo. Amado, se teu filho, ou se a tua filha, ou se teu esposo ou a tua esposa está com o coração endurecido, fique tranquilo, meu amado, porque vai chegar um dia que Deus vai esmiuçar esse coração de pedra, que Deus vai aquebrantar e vai dar-te um coração novo de carne para o louvor da glória de Deus. Queridos, lembre-me que aquele casal começa a pregar a palavra para mim. Toda visita aquele casal se encontrava lá. Chega agora no final do ano de 95. Aquele casal pede o chefe da ortopedia para me levar para a casa dele. Daí então, o médico pergunta o que, que eles eram meu. Eles disseram que não era nada. O médico diz então que não podia. Mas logo após, o médico volta atrás da sua palavra e manda eles assinar um livro lá. E ao assinar um livro, eles me levam para a casa deles para passar um ano novo, de 95. E quando eu chego lá, deitado numa maca, paralítico, 3 anos no leito de dor, paralítico, desenganado pelo médico, sem andar, 2 anos na cadeira de roda, sem andar, mas 3 anos de muleta, mas 2 anos, louvado seja Deus, engessado até o peito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E chegamos lá em cima do Morro Azul, eu passo o ano novo, e depois, no dia 3 de janeiro, lembro-me como se fosse hoje, do ano de 96, eles me entregam ao hospital. Quando chega agora dezembro de novo de 96, só que do dia 24, eles me levam para passar o Natal agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali chegar naquela comunidade, ali do Morro Azul do Jacarezinho, me lembro muito bem que ali a irmã da missionária Mônica residenciava no mesmo quintal, só que a casa dela era maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nesse momento está prestes a minha conversão nesse momento. E ali chega 11h30 da noite, no dia 24 para o dia 25 de dezembro de 96, estou prestes agora a receber a Senhor Jesus como Salvador suficiente da minha vida. Ali o pastor Renato me pergunta: você quer alguma coisa, varão? E eu dizia para ele: eu quero fumar. Eu meto a mão no bolso, tiro R$5, dou na mão dele, me lembro como se fosse hoje. E ele apontava o dedo para mim e dizia: olha, você vai esperar, porque eu não vou comprar, mas eu vou arrumar quem possa comprar. E o mais cigarro, quando chega na minha mão, eu acendo o primeiro cigarro, dou a primeira cagada, me lembro como se fosse hoje. Só tinha bom o meu braço direito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O resto do meu corpo era tudo quebrado para o louvor da glória de Deus, mas Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele fez, ele pode quebrar e refazer de novo o homem. Louvado seja em nome do Senhor Jesus. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Louvado seja Deus. E quando eu dou a primeira tragada, nada. Eu tento dar a segunda tragada no cigarro, não consigo mais, eu me estico todo e consigo dar a segunda tragada. Lembro-me como se fosse hoje, queridos. Louvado seja Deus. E ali, quando eu dou a segunda tragada, cria uma bola ali na minha garganta e eu começo a tossir, querendo falar e não consigo. Eu só sei que eu começo a gritar: eu também quero, eu também quero, eu também quero, eu também quero. O pastor Renato perguntava: o que tu quer? E eu dizia: eu também quero, eu também quero. Eu levantava a mão e dizia: eu quero esse Deus. E remantura bastaia, eu quero esse Deus que você está servindo. Ai, mas tu e a bastia, remante, remante, remante. Ai, manto, remanta. Ei, remantai a voz. Eu quero esse Deus que mantém, remantei. Ah, santo de Israel, querido, daqui por diante, daquele dia em diante, amados, grande foi o poder de Deus sobre a minha vida. Grande tem sido a atuação de Deus sobre a minha vida, querido. Porque, como diz o nosso irmão Pedro, no livro de Gálatas agora, ele diz que aquele que começou a boa obra, ele terminará até o dia da vinda de Cristo Jesus. Querido, nesse momento agora, amados ouvintes, eu quero dizer para você que nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Disse o Senhor Jesus: vinde a mim, todos vós que se encontram fraco, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. Vinde ao Senhor Jesus, não perca tempo. Shalom. Querido Deus, nesse momento agora em que finalizo essa mensagem e esse testemunho da sua glória para comigo, porque, como diz o apóstolo Paulo, porque pela graça sois salvos, isso não provém de vós, isso é dom do Espírito de Deus. Pai, agora eu venho pedir a ti, ó Deus, por essas vidas, ó Pai, que aonde quer que esse CD chegar, essa pessoa, onde quer que essa pessoa esteja ouvindo esse testemunho da sua glória, ó Pai amado, venha ser alcançado agora pela tua fidelidade, venha ser alcançado pelo teu Espírito, ó Pai, venha ser alcançado pelo teu poder, ó Deus, que agora que todo espírito ao contrário que atua na vida dessa pessoa, Pai, esse traficante, ó Pai amado, que está ouvindo esse CD, ó Deus querido, que até mesmo o Senhor tenha vontade de sair dessa vida, mas não tem força, Pai, eu repreendo agora todas as cadeias de Satanás contra essa vida, na vida da prostituta, na vida do lésbico, ó Pai querido, vai agora adentrando, Senhor, no centro de Umbanda, no centro do Espírita, vai adentrando agora, ó Pai amado, nas encruzilhadas, nas mata virgem, nas catatumbas, ó Pai amado, vai desfazendo toda a obra satânica do diabo, vai jogando por terra. Eu repreendo, eu amarro todo espírito ao contrário, Pai, eu digo que esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, esse testemunho, seja abençoada agora pelo poder de Deus. Receba a cura agora. Receba a transformação agora. Receba o Senhor Jesus sobre a tua vida.